entende? Eu não prendo você, não se surpreenda. Quando eu digo sim, quando eu digo não, quando eu digo talvez, você não entende. É natural, naturalmente. Às vezes digo sim, às vezes digo não. Eu entendo você que não me entende. Eu entendo você que não me entende. Eu surpreendo você que não me prende. Tire as mãos de mim, me dê a sua mão. Cada um tem o seu ponto de vista. Encare a ilusão da sua ótica. Os olhos dizem sim e o olhar diz não. Toda guerra é igual. A visão do microscópio é o óbvio do trivial. Na visão da macro-história nada gera um general. A visão do microscópio é o óbvio do trivial. Sou cego, não nego. Enxergo quando puder. Só vejo obscuro objeto, desejo indireto. Será que você me entende? Não se renda às evidências, não se prenda à primeira impressão. O que não foi impresso continua sendo escrito à mão.